Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast onde vocês ouvem a desmoralização e o escracho com temas da vida moderna. A gente também tenta desmascarar alguns dogmas, fazer aqui os nossos desabafos com coisas que podem ser realmente necessárias ou não. Tudo com comentários embasados e também sem embasamento algum, e principalmente com um toque de amaldiçoamento que eu, Alexandre Moreira, muito gosto, assim como meu camarada Walter Rezende. E vocês acabaram de ouvir esse som maravilhoso. Vocês só ouviram uma lata abrindo porque eu esqueci e abri a minha antes. Boa. Enquanto o Walter dá a talagada nele, é o seguinte. E o ano é 2014 e, como sempre acontece, de 4 em 4 anos, estamos nós, os brasileiros, tomados por um sentimento patriótico sazonal, né? Que nos leva ali a pôr a mão no peito e cantar o hino da nossa pátria, sempre ali nos jogos da Copa do Mundo. Então, mesmo se você sonegou os impostos ou saqueou ali um supermercado durante uma manifestação qualquer, né? Virou moda, né? Tentando botar o Brasil ainda mais na merda. Brasileiro, é um bicho caprichado, né? Puta que pariu. Mas como em uma lufada mágica do sopro divino, nós nos tornamos o povo mais patriótico do planeta. Até parece todo mundo muito bonitinho ali, com suas roupas verde e amarela. E uma outra febre que também toma a todos nessa época, vem junto com essa onda toda da Copa do Mundo, são os álbuns de figurinha. Que, como verdadeiras esponjas de dinheiro, acabam colocando ali toda a nação pra ficar comprando, colando e trocando figurinhas, tal qual viciados ali em cromos. Então, o tema de mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas vai ser justamente esse: os aclamados álbuns de figurinhas da Copa, Walter Rezende. Cara, o que a gente vai falar hoje aqui vai atacar um monte de gente. Mais uma vez teremos dezenas de pessoas que vão deixar de ouvir esse podcast, que vão se sentir ofendidos. Mas eu vou fazer aqui a minha culpa, porque eu gosto dos álbuns de figurinhas. Você é um traidor do movimento, Walter Rezende. Traidor do movimento, cara. Mas você também colecionava. Colecionei, que fique bem claro. Enquanto ficávamos ali parecendo uma sociedade secreta, né? Uma mafiazinha. Olha, tenho aqui 65 figurinhas, eu troco por 3 que me faltam. Enquanto tá nesse pé, ainda vai. Mas agora, cara, dentro do ônibus, no metrô, nas ruas, a molecada, jovens, adultos, senhoras, idosas, todo mundo com o álbum na mão, ficou muito esculachado. Imagina-se, Alexandre, que o hábito de colecionar imagens impressas ali começou na França na primeira metade do século XIX, ali com o aperfeiçoamento da litografia, que era um processo de impressão que dava maiores recursos para imprimir imagens em larga escala. Então, logo, os franceses fedidos perceberam que poderiam monetizar aquela invenção, viciando as pessoas em comprar figurinhas. Francês é sórdido, né? Porque eles têm toda aquela pompa de ser pessoas bacanas, com seus cachecóis e sua língua fazendo biquinho, mas no fundo eles são sempre sacanas, né, cara? Isso aí, muito mais, são sempre sacaneados pelos ingleses. É, né? Exato. A vida do francês é tomar no cu na mão do inglês. Olha só, Alexandre, e o princípio deste vício em figurinhas é calcado em pesquisas do famoso psicólogo Henry Murray, que preparou uma lista detalhada de 28 necessidades psicogênicas, né, que as pessoas têm. E, encabeçando a lista entre as principais, temos os itens aquisição, ordem e retenção. Olha só. Que estão diretamente todo ligado, sentido, exato, com algo de figurinha. E coleções em geral. Como diria a música, eu nunca tive coleção de alguma coisa, mas eu tô com uma coleção Marvel aí, mas é a primeira e única coleção da minha vida. Cara. Não, muitos álbuns de figurinha você colecionou não, também. Não, eu não acabava eu não terminando. Eu vi. Então. Muitos anos depois, entrou no mercado a empresa que viria a ser a estrela da morte aí no que diz respeito a trocar almas por figurinhas. Tô falando da italiana Panini. Ah, sempre eles, né? É, já que estamos falando em Copa do Mundo, os italianos e os franceses que tanto colocaram bolas nos nossos rabos, né, sim, cara? Eles fizeram isso no futebol e usando do futebol com os seus cromos. Ganhando dinheiro nas nossas custas. O álbum de figurinhas da Copa deste ano aí, de 2014, ele foi lançado no começo de abril ali, por volta, acho que dia 8, se não me falha a memória. Total são 649 figurinhas, sendo 640 relacionadas com o Mundial em si. E 9, isso não havia no álbum do ano passado, Walter. 9 figurinhas apenas de publicidade. Isso eu acho uma sacanagem, cara. Então não deveria custar nada a porcaria do álbum. Isso então, eu acho uma puta de uma sacanagem você pagar pra fazer publicidade. Porque você paga pelas figurinhas da publicidade. Bom, você que agora continua aí nesse mundo maldito, não, mas você troca figurinha de publicidade? Eu vou contar como eu tô nessa do álbum da Copa desse ano. Mas eu não comprei nem troco. Até duas semanas atrás nós criticávamos. Pois é, mas olha, eu vou falar como eu entrei nessa. É. Eu recebi do editor Panini um álbum com todas as figurinhas, com trabalho só de colar. O álbum completo, as figurinhas só caçar o lugar de colar. E eu ainda reclamo, porque a Panini enviou, mas não deixou ordenado na sequência as figurinhas. Eu falo, filhos da puta, não paguei um tostão. Olha só, mas você não participou do lance bacana, que era se unir lá, se reunir com a galera pra trocar. Não, como você falou, depois que virou espuma, né? Depois que virou hype, ficou chato, assim, porque o legal é a troca de figurinhas no underground. Isso, ali exatamente. No subúrbio. No subúrbio. Você trocar figurinha por uma pedra de crack. Isso é ótimo. Então, mas esse álbum ele tem 80 páginas no total e um preço muito maior do que a inflação, né? Porque o livro ilustrado do Mundial, que é produzido pela Panini, ele é vendido por R$5,90, R$2 a mais do que em relação à Copa do Mundo de 2010, que foi lá na África do Sul. E numa conta rápida, que dá quase 30% aí de aumento, veja só que loucura. Já que a inflação não, a inflação acumulada deve ter dado uns 20% aí. Exato. Há expectativas que se tenha nessa edição mais de 5 milhões de colecionadores, fazendo aqui os cálculos, esse volume de pessoas comprando aí o álbum e não tirando nenhuma repetida, a renda bruta seria de mais de R$650 milhões. Meu Deus. Olha que loucura, cara. Quase, mais de R$500 milhões. De reais. Agora, obviamente, a gente sabe que o grande lucro tá nas malditas figurinhas que a gente tem que ficar comprando como imbecis. E quando falta só meia dúzia, cara, e aí você fica naquela de compra, não compra, você fica apelando pra troca. Hoje tem internet. Hoje tá muito mais. Tem aplicativo, né? Pra facilitar a vida. Mas ali até 2010... O aplicativo cruza informações, as figurinhas que as pessoas... Mas até 2010, que é o mais moderno que a gente tinha, era uma planilha de Excel ali que a gente ia pintando, né? Eu me lembro de uma folha de caderno. também, cara. Hoje, até perto das nossas casas, qualquer jornaleiro organiza ali um clube de trocas, mas me lembro muito bem na Copa de 2006, se não me falha a memória, tinha que ir num shopping, cara, acho que o Dourado era o único lugar que as pessoas reuniam. Tem um e-mail falando justamente desse lugar, tinha outros lugares, mas acho que em São Paulo era a maior concentração de trocadores de figurinha e desocupados. E era uma loucura, porque eu saía do trampo e ia pra lá, olha só. E as minhas figurinhas eram muito organizadas, toda na ordem, todas limpinhas, todas bonitinhas, num saco plástico. E eu chegava lá, pegava aquela molecada nojenta, com aquelas figurinhas cheia de ketchup. Cara. Falava, bichão, eu troco uma por 10, cara. Se quiser, ó, como tá minha figurinha aqui. Eu tentava, inclusive, fazer um ganho nisso, assim, na condição da figurinha. Ô Alexandre, outra moda de álbum de figurinha que tinha no passado, digo lá nos anos 80, nos anos 70... antes disso, possivelmente, eram os álbuns que você ganhava prêmios se você completasse as páginas. Lembra disso? Lembro. Aí tinha lá bicicleta. Eram isso. 5 figuras pra completar a bicicleta, né? Exatamente. Tinha o desenho dela no álbum e as figurinhas, elas vinham coloridas o desenho era só em PB, aí as figurinhas vinham em cores, um determinado número de figurinhas completava o prêmio em si. Exato. Se você completasse, colava com farinha de trigo. Não era autocolante. Não era autocolante, exatamente. E o álbum ficava pesando 1,5 kg. Exato, porque era parecia uma barca de sushi, tanto arroz que tinha. Exato, colava-se com arroz também. E aquilo na periferia foi hype total, né? Foi uma febre, uma coqueluche. Rezava a lenda, Walter, que algumas figurinhas sequer eram impressas, né? Eu tenho certeza que nunca nenhum filho da puta ganhou alguma uma bicicleta. Coisa ganhei. O quê? Ganhei e me dei mal. O quê? Eu lembro que a gente tinha de sociedade um álbum, eu, o vereador, e um amigo nosso, Cleiton. Aí, a gente ganhou um faqueiro. Faqueiro. Com quantas facas você acha que tinha um faqueiro? Umas 12. 3. Uma pra cada, tá bom. E eu não fiquei com a menor. Mas eu vi ali TV em cores, bicicleta. Tinha tudo. E era a nossa esperança, era a nossa mega cena. Era uma chance de uma criatura periférica, né, galgar um degrau a mais na corrida dos ratos. Eu duvido que algum... Eu duvido, eu desafio alguns ouvintes da Academia Brasileira de Tretas a dizer que em algum momento tirou a figurinha do pneu da frente da bicicleta. Nunca foi impressa essa maldita. Nunca, cara. Nunca. Nosso ouvinte Samuel Brito nos disse que era viciado nestes álbuns de ganhar prêmios, né? Vício esse que quase desestruturou a família dele, tal como uma casa onde habita um fumador de crack. Realmente é um problema. Vou abrir aspas pro e-mail dele aqui. Depois que a minha mãe disse que não daria mais moeda nenhuma para eu comprar figurinhas, comecei a roubar coisas de casa para trocar por figurinhas com o dono da banca. Era uma espécie de biqueira autocolante, onde eu trocava coisas que a minha mãe não percebia. Mas no bibelozinho, anjo, eu trouxe esse anjinho aqui. Isso aqui dá um envelope. Esse pires aqui. Voltando ao e-mail. Mas como a ganância com o passar do tempo vai aumentando e os cuidados diminuindo, minha fraude foi descoberta quando meu pai chegou atrasado no trabalho por conta de eu ter roubado o rádio relógio dele. Com a grande surra de cinta que eu levei, fiquei muito tempo na abstinência das figurinhas. Mas a minha dependência em jogos suburbanos voltou quando eu virei adicto no jogo do Fura-Fura. Lembra desse jogo do Fura-Fura? Nossa, lembro. Como é que era mesmo essa porra? Uma desgraça, né? Era um tipo uma... Ficava nos botecos, isso, né? Era um negócio pra você com pino, ia furando. Era um papel laminado, alguma coisa assim, não era? Era um papel laminado cheio de furinhos. Exatamente. Aí você pegava um pino... E tinha que furar ele lá. Você pagava. Isso. Primeiro você dava o dinheiro, sei lá, 50 cruzados novos. Isso. Aí você tinha direito de fazer um furo. Você ia lá e furava, o que acontecia? Caía uma bolinha. Isso. Se a bolinha fosse de uma determinada cor, você ganhava, sei lá, um carrinho de plástico. Tinha uns prêmios aí, imbecis, isso, assim. Cara. Isso foi vício maluco mesmo nos anos 80, os botecos... Nos anos 80 bombavam com isso, daí nos anos 2000 foram substituídos por máquinas de caça-níqueis. É verdade, né? Cara. O boteco, por si só, ele tem um déficit monetário. É sempre necessário ter algum vício ali envolvendo, porque se for só pela cachaça, o negócio não vai muito pra frente, não. Agora, é louco, porque esse álbum que a gente falou aí, que as figurinhas não eram colantes e que... davam prêmios porcos, como esse faqueiro de 3 facas, eu não me lembro de depois ter me metido, porque tinham alguns outros álbuns também. Eu acho que no Brasil, não sei exatamente que período que virou essa febre dos álbuns de figurinhas da Copa em si. Então eu me lembro de ter brincado com esse álbum aí, de colar com farinha de trigo, e daí depois, só depois de Marmanjo mesmo, a Copa de 2006, acho, pra cá, que eu fui me meter a brincar de novo com o álbum, e já desisti nessa Copa de 2014. Eu agora tô firme e forte nessa Copa de 2014. Eu não acredito, era que você me falou que você tava com o álbum. E ele me falou isso, pessoas, há 15 minutos atrás. Pois é, porque eu recebi esse álbum ontem. Eu não ia colecionar, mas já que o editor me enviou, amigão, tô lá colando todas as 649 figurinhas. Patife, cara. Mas eu já colecionei no passado também. E a Copa do Japão e Coreia foi que ano? 2006. Então, esse ano eu colecionei. Eu completei meu álbum. Então, eu ia no Shopping Dourado. Eu fiquei com um bololô de figurinhas gigantescas. E eu criei um hábito que na empresa virou moda, inclusive. Eu que criei isso. Ok. As lixeiras, sobrou muita figurinha, eu comecei a colar nas lixeiras. Então as lixeiras ficaram recheadas ali. Até hoje. Cara, aquele... Até o Mirandinha lá na lixeira de tão antigo. O Torrado, tem um jogador do México, Torrado, que eu acho que é o cara que mais produziram figurinhas dele na história. O Torrado, cara, eu acho que eu tenho uma lixeira lá só de Torrados, cara. Ele parece, inclusive, ele parece o Didi Mocó. Nessa Copa, do Japão e Coreia, eu acho que eu tenho a impressão que a figurinha que mais vinha na minha mão era Gana. De Gana? Gana, não sei porquê, cara. Era uma... Não, verdade, amarelo. Você tem razão, cara. Gana era absurdo o número de ganeses que saiu. Se você comprava 10 pacotinhos, vinha 5 times de Gana, cara. Você tem razão, verdade. Bom, um álbum completo sem nenhuma figurinha repetida, ele sai mais ou menos ali uns R$130. Que é impossível de se acontecer. Que é impossível, nunca, obviamente. Mas, segundo os nossos estudos, se gasta, em média, R$180 para completar o álbum. Porque, obviamente, né, você começa ali naquele troca-troca, bafo e os cambau. Troca-troca, bafo. Molecada, hoje em dia, faz troca-troca para fazer a troca, eu acho. Que é. Mas, realmente, é um bom amontoado de dinheiro, né? Que poderia ser convertido facilmente aí em coisas muito mais úteis e divertidas do que ficar fazendo aquela famosa troca de figurinhas. Como, por exemplo, uma garrafa de whisky Ballantines, 12 anos ali, tá mais ou menos por volta disso aí. Se você descer a Rua Augusta, até mais lá para baixo, você vai encontrar umas duas moças por R$130. Cara. Pois é, cara. Duas, hein? Você leva duas por cento. Eu, como não paguei um tostão pelo meu álbum, eu acho que esse dinheiro poderia ser usado de maneira Mas mais... Mas você vai usar, já que você não gastou... Eu só posso vendê-lo. Eu tô pensando seriamente em vender, cara. Você sabe que... Quanto será que eu pego num álbum completo? R$5.000 é a previsão dele custar daqui a uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Me fala qual aplicação nessa... Nenhuma. No seu caso, se você vender por R$5, é lucro, né? Mas estão estimando que nessa Copa, pelo fato dela ocorrer no Brasil, o álbum completo daqui a uns 10 anos vai custar uns R$5.000. Tá que pariu, eu vou embora. Depois dessa notícia, amigão. Até logo. Pra que eu vou... Cara, que ganhei na Mega Sena, cacete. Não tem jeito do editor mandar mais um, não, já que... Não, eu não vou trair o movimento, não. Mas a nossa querida ouvinte Inês Ramos nos contou que gastou mais de R$400 para completar o álbum, olha só. Quando o marido dela descobriu que ela tinha gasto esse dinheiro todo referente ao PIB de um pequeno país da África... Gana! Ele foi para um conhecido pub irlandês nos Jardins e só saiu de lá quando gastou em cerveja Guinness o mesmo valor. Que vingança, hein, cara? Porque além dele gastar a grana, ele voltou bêbado igual um filho da puta. Bem, não foi você uma vez que gastou uma quantidade parecida nesse mesmo lugar? Exatamente, cara. Como é que foi essa história? E nenhuma mulher tinha me causado sacanagem alguma antes. Cara, enchi os canecos lá nesse lugar. Foi é O'Malley's, né, o nome O'Malley's, desse O'Malley's, cara. A gente costuma falar irlandês. Que é O'Malley's que vem pra bens. Foi eu e dois amigos, e eu não sei por que diabos, foi o dia que eu mais bebi em toda a minha vida. Um dos amigos é ouvinte desse podcast. Tempo que eu não vejo, acho que não vejo desde esse dia, inclusive. Ele tem uma farmácia aqui perto da sua casa. Olha só, e eu me lembro dos... Que uma hora apareceu uma senhora mesmo, porque esse O'Malley... Cuidado que tinha... você vai falar que ele tá casado. Não, não se preocupa, esse O'Malley, ele tinha acabado de lançar, de estrear uma pista de dança lá. E uma senhora, não sei por que diabos, veio dançar na minha frente. Você pegou. Ela tinha batom vermelho e sombra azul no olho. Era travesti. Eu não esqueço daquela cara. E de repente eu vi os... me livrando dela. O que ele fez com ela, eu não sei, cara. Mas você pegou? Não, eu não. Você pegou. Pegou? Mas ainda bem que ele trabalha com farmácia, porque a gente precisou de muito remédio pra dor de cabeça no outro dia. É, e talvez antibióticos também. Fila do dia seguinte, eu Tetrex, acho. Tetrex, cara. Eu conheço um amigo meu, que ele, acho que eu já contei essa história aqui, ele cura tudo com Tetrex. Ele começou a usar esse medicamento quando ele pegou gonorreia. Alexandre, há alguns mitos que envolvem ali os álbuns da Copa. Um dos mitos é que as figurinhas são distribuídas diferenciadamente, né, por setorização. Ou seja, numa cidade, num bairro, vai algumas figurinhas, no outro vai outras. E segundo a Panini, em entrevista para a grande BBC, isso é um grande mito. E segundo a Panini, é um mito que vem desde os anos 40. Se eles conseguem dar um álbum completo para um cara... Eu acho que tem a possibilidade muito de ser verdade, porque a logística de... fazer distribuição setorizada ia sair ia sair muito caro. O que eles devem fazer é pegar, sei lá, uma folha de impressão do camisa 11 da Coreia do Sul e falar assim, deixa essa porra pra imprimir só em 5 de junho, né? Tem essa possibilidade, a gente nunca sabe, mas pode ser. Eu tô falando isso aqui, o editor vai querer o álbum de volta. Na Copa da Rússia você não ganha. Mas lembrando que tudo que a gente tá falando aqui é hipótese, coisa que a gente leu na internet, a gente não tá afirmando absolutamente nada, Panini. A gente só tá reproduzindo o que a gente ouve falar por aqui. Eu vou ter com medo do editor. A ouvinte Fátima Lima disse que na Copa de 1982 o pai dela morava em Santos e ficava perambulando de ônibus em ônibus, comprando figurinhas por aí pra evitar os clones repetidos. Ele realmente acreditava que tinha essa setorização na distribuição. Segundo a ouvinte, Alexandre, certa vez o pai dela ligou para a mãe dele pedindo para ir até Paraty para buscá-lo de carro. Pois ele tinha se deslocado de Santos até Paraty, pegando ônibus, trocando, comprando figurinha nas bancas. Chegou lá duro. Não tinha como voltar. Aí a mãe da ouvinte falou assim: ok, eu vou buscar, fica tranquilo. Onde é que você tá? Ah, tô na rodoviária, beleza. Amanhã de manhã eu te pego aí. Durma aí, seu filho da puta. Imagina que dentro do ônibus assim: eu podia estar roubando, eu podia. Mas eu estou aqui querendo trocar figurinhas. No mesmo relato aí da Panini lá pra BBC. Foi dito que existe também um mito de que existem figurinhas impressas em quantidades inferiores para dificultar. Apesar disso, os colecionadores sempre relatam muita dificuldade para conseguir alguns cromos. Como eu falei, o torrado não era problema na Copa de 2006, viu? E o pior é que eu acho que o torrado foi convocado. A hora que você já colou todo o seu álbum ou não? Cara... demora muitas horas para você. Depois você me confirma se o torrado tá nessa. Engraçado Copa. Que vem repetidas também. Veio mais do que as 600 e tanto. Só. Tem figurinha sobrando. Se você quiser, eu passo para você, para você começar colar a sua. Lixeira, para colar nas lixeiras. Nas lixeiras lá. Então, o caso mais emblemático é de Joel Campbell, da seleção da Costa Rica. O atacante que atualmente joga lá pelo Olympiacos da Grécia não conseguiu encontrar a sua própria foto. Mesmo ele tendo 500 figurinhas na mão. Então ele foi lá no Twitter pra reclamar, né? E entre as mais de 7.400 respostas que ele teve, estava uma da conta oficial da Panini, olha só, no Reino Unido e também na Irlanda, prometendo pra ele: ah, você vai receber a figurinha que a gente só ia imprimir no mês que vem. A gente só ia imprimir no mês que vem. Ela falou isso. Não, isso aí foi da minha parte. E só prometeram a figurinha pra ele. Segundo relatos na web, a presidenta, ou presidente... Presidenta, né? Presidenta Dilma Rousseff também coleciona as figurinhas. É mesmo? Eu fico imaginando ela e o Manteiga. Ela e o Lula batendo um bafo. Manteiga! Me traz as repetidas, olha, Manteiga. Cara, isso seria curioso mesmo. Porque, de fato, neste ano virou uma febre muito maior do que 2010, como eu falei. Você não via... As impressoras não param, imprime 24 horas por dia. Eu não, na Copa passada eu não via a molecada tão absurdamente ali. E tem moleque com 2, 3 álbuns, já tem moleque completando o 4º álbum, já que... loucura que virou isso. São várias impressoras imprimidas. Você acha que a presidenta... Pô, que sacanagem. A presidenta não recebeu um álbum completo como você, e você recebeu. Ela colando lá, procurando, indo em reunião, indo nas pracinhas, saca? Praça de bairro, junta o pessoal lá, junta maconheiro e colador de figurinha. Do mesmo, né, cara? E ela lá no meio, lá. Alguém tem o Júnior Baiano? eu troco dois escudos da França pelo Lionel Messi. Cara, e o que eu achei mais engraçado, que o Robinho, que ficou muito emblemático o fato dele não ter sido convocado e a figurinha dele tá lá. E o pessoal lançou uma figurinha com a cara dele de cabisbaixo, cabisbaixo, né? Com a beiçola caída assim, cara, achei engraçado. Isso aí parece que tem figurinha também disso aí. Tem muitos outros que estão lá no álbum e não foram convocados, tem, né? Tem bastante. Obviamente que pro jogador é muito mais decepcionante do que, né? Pro colecionador. Eu já achei muito ruim isso nos álbuns passados, porque eu falo, fica meio estranho, né? Que eu falo, pô, o cara nem foi. E a Panini fez um esquema, até que bem bolado, muita gente reclama, não colocou o nome dos jogadores no álbum. Só na figurinha. Tá. Porque qualquer mudança um jeito ali, fazer algum ajuste dias antes do início da produção das figurinhas. Depois, é óbvio, depois que dava start na impressão das figurinhas, não tinha como. Porque, na verdade, na última semana apenas que as seleções começaram a ser convocadas. Exato. Né? Mas eles conseguiram, com esse recurso ainda, administrar. Mas, cara, todo mundo sabia que o Robinho não ia ser convocado. Cara. Pois é, cara. Tem gente que fala que é o patrocinador. Faz sentido também. Eu não sei se o patrocinador tá no álbum. Volta então, Vaselina foda, porque ganhou o álbum e não quer criticar. Vamos criticar, Volta. Eu quero ganhar o álbum da Copa da Rússia. Você quer ganhar o da Barbie, cara. Você tá maluco, cara. Nem tem Barbie. Eu colecionava do Rock Santeiro, figurinha do Rock Santeiro. E tinha mesmo, tinha, cara. Eu colecionava. Era da Abril. Então, mas tem alguns outros jogadores que também não foram convocados. O Aldo Denigris, do México. O Álvaro Arbeloa, da Espanha, Lucas Neal, da Austrália, e tantos outros aí, né, cara? E essa ideia que você falou aí de não botar o nome foi uma boa sacada, porque no álbum passado tinha o nome já impresso no álbum. Depois que imprimiu o álbum, fudeu, não dava pra mudar nada. Tem uma estupidez do tamanho da Cordilheira dos Andes, que é o álbum virtual. Ah, você tá brincando. Existe. Não. Existe. Não. A FIFA. Você entra lá, tal, a cada dia ela te dá 3 pacotes de figurinhas. Aí você tem que trocar com as pessoas. É uma babaquice. Se você entrar no Google Imagens, você não acha já a figurinha dos caras faltantes e tá resolvido seu problema? Você não pode fazer isso. Por que não? Tem que ser dentro da estrutura do aplicativo. Você não tem como inserir figura. Ah, você não tem como você colar. Você acha que você dava uma lambida na tela? Toma. Tá, grudava ali na tela. Não, caralho. Isso não dá pra fazer. Que loucura. Engraçado, diferente dos outros anos, a maioria dos colecionadores não são crianças. São adultos, muitos dos adultos do sexo feminino. É, que loucura. O perfil mudou. É que tem muita mulher batendo lata aí, cara, e acha que na troca é um jeito de achar um amante, um amor. Só pode ser isso, cara. Era tão legal trocar figurinha com os moleques, era mais fácil de enrolar eles. Era tão divertido aquilo, cara. Hoje você vai lá com aquela Balzac, ela... e aí? Ah, não. Tem não, jeito de você botar o telefone atrás da figurinha? Não, mas o solteiro pode até engatar uma mulher ou outra aí, cara. Ah, cara, que saco. Por que não? Você sabe também que por conta de um erro na impressão, algumas figurinhas não vieram autocolantes? Olha só que loucura. Assim. Pois é, um amigo meu... Mandou ver na goma feita em casa. Não. Olha só, ele tem um filho pequenininho. É. Que, segundo ele, atrapalha um pouco na hora de colar as figurinhas. Porque o filho cola torto, cola errado, cola... O que ele faz? Ele conseguiu várias dessas figurinhas que não tem o autocolante. O que aconteceu? Entrou o papel errado na máquina. Imprimiram com papel que não era o autocolante. Várias delas, por aí, o pessoal já encontrou. E ele tem várias figurinhas dessas. O que ele faz? Ele entrega... pro filho dele e fala, filhão, tira aí o papelzinho de trás pra você colar. Aí o moleque fica horas ali tentando tirar e não consegue. E estraga a figurinha. É, foda-se, né? Não ia usar mesmo também. Uma das maiores crueldades que alguém já fez com uma criança. Tá certo. Colar. Aí tem muita gente que tá colando o time da Argentina de ponta cabeça. É, porque na verdade... Mas isso é normal? É antigo? Não, ou não? É antigo. Você que é um cara antigo. Não. Isso é uma matéria com um maluco na TV, que ele sempre fez isso, a vida toda. E desde que... qual foi a última Copa que a Argentina ganhou? 90, né? 90, acho que foi 90. Enfim, desde da Copa seguinte, depois que a Argentina ganhou, ele começou a fazer isso. E segundo ele, a zica é grande, nunca mais a Argentina ganhou nada. Isso virou uma baboseira e virou hype também, assim. Então a maioria tá fazendo isso agora. E eu vou te confessar, cara, eu vou torcer pra Argentina. Ei, por que, Alexandre? Eu gosto da Argentina, cara. Gosto pra caramba, cara. Acho o Messi foda, acho o Higuaín muito mesmo. Bom, Di Maria. E eu vou torcer pra Argentina nessa Copa. Ei, vai ter vídeos de você torcendo contra o Brasil? Eu tô providenciando a camisa já. Cara. Você já tem uma camisa? Eu tenho o Neymar, cara. Acho que eu vou fazer vídeos de você torcendo na Copa. Pode fazer. Pra Argentina. Eu vou até deixar crescer o mullet pra torcer pra Argentina. País que eu, de um tempo pra cá, passei a gostar muito, que é a Croácia. No primeiro do jogo do Brasil, eu vou torcer pra Croácia. A camisa xadrez da Croácia. Eu tenho uma camisa xadrez da Croácia que eu comprei na própria Croácia. Que é xadrez? Tem a ver mesmo com o jogo de xadrez, né? Na bandeira lá. O Pica Grossa lá ganhou alguma coisa no xadrez lá e desde então... Essa aí eu não sabia, não. É, exatamente. Não sei se foi rei, se era imperador, não sei o que existia na Croácia naquela época, mas ele tipo lavou a honra do país... Numa partida de xadrez? Numa partida de xadrez. Sério? Cara, exatamente. E daí, desde então passou a se usar o xadrez. Sei que a gravata foi inventada na Croácia. Agora não sei se é a gravata do MMA ou se é aquela de botar no pescoço. E se for do MMA, foi o Krokop que inventou. Exatamente. Uma coisa que existia muito, eu não sei se existe hoje, que é bater um bafo, né? Jogar bafo pra trocar figurinha. Explica pros os mais novinhos o que vem a ser um jogo de bafo. Cara, você junta ali, você tem lá vários garotos jogando, cada um põe uma figurinha lá num monte. Em cima da outra, né? Exatamente. As figurinhas são colocadas em cima da outra e você faz uma concha com a mão. É uma, né? Mão em formato cuneiforme. E dá um... Exatamente. As figurinhas que você virar. O bafo que você faz ali, né? A palavra bafo. É, não, bafo. Não vem disso. A palavra bafo vem de quando. Se você pegar e. Ah, pra aquecer a mão? Não, é você umedece a sua mão com o seu bafo, a probabilidade de pelo menos a figurinha de cima colar e vigor. E vigor. Olha quem tá aqui, Helena! Fala, Helena, o que você quer? Ali você vai. Não. Vai dar. Um binóculos pra mim. Tá bom. Essa é a Helena entrando no estúdio. Tchau, hein, Helena. Então... A pequena Helena se foi. Eu achava que era bafo por conta disso, assim, de você deixar um vácuo ali na não, mão. Não, não, não, não. É o bafo que você... Olha só. Faz, umedece e vira com facilidade maior. É por isso que o camisinha ganhava bastante, que tinha um bafo de jiboia. De jiboia, cara. E você lembra também do Paulistinha, Walter? Como o nome sugere, é uma coisa que rolou aqui no estado de São Paulo. Foi na década de 80 que as pessoas sonegavam muito imposto sobre nota fiscal. Aí uma campanha de incentivar as pessoas a pedirem nota fiscal teve o álbum do Paulistinha. Álbum do Paulistinha. Que você pegava as notas fiscais, ia num posto de troca e trocava pelas figurinhas do Paulistinha. Exato. Era a nota fiscal paulista, nota fiscal eletrônica da época. Usando os moleques pra tal. E uma grande tragédia que acontecia com muita recorrência, inclusive comigo, era você colar errado a figurinha, cara. Aí você colava errado. Puta, que dava uma merda. Puta, colou. Aí você tenta tirar na mesma hora com a unha ali, daí você rasga metade da figurinha. É uma bosta. Ou arranca metade do álbum. Vendido, é uma merda. Puta, é uma merda. Eu acho que era muito melhor mesmo colar ali com arroz cozido, porque era mais fácil de tirar. O ouvinte Atílio Lins nos diz que tem uma banca na cidade de Goiânia, olha só. E ele afirma que com a vinda da internet não se vende porra nenhuma mais de jornais, nem de revistas, e as bancas são obrigadas a vender cigarros e guarda-chuvas. Então, o álbum da Copa acaba sendo para os proprietários de banca uma espécie de Natal, olha só. Só que de 4 em 4 anos. E ele colocou assim, que Deus ajude a nós, banqueiros de jornal. Deus é a Panini, meu amigo. Os donos de banca de jornais nessa época realmente levantam um troco, cara. Mas eles estão rapando o cu com a unha porque não vende mais jornal nenhum, não vende. Ou depende de babacas como eu. Como eu falei, tô colecionando colecionando Marvel lá, né? Então, a cada duas semanas eu tô lá pegando meu bonequinho. Então, as bancas de jornais, na verdade, nem deveriam mais ter esse nome, né? Porque os jornais ficam ali só juntando poeira em cima. Deveria ser só banca. Só banca, exatamente. É. Porque segundo o banqueiro que eu pego lá os meus bonequinhos, Ele falou que 50% do faturamento dele vem da pornografia. Ah, que ótimo. Ou das ainda revistas pornográficas. Engraçado, né? Hoje também com a internet do jeito que tem, né? De pessoal de ainda usa papel pra bater punheta. É, exatamente. Que merda. Ninguém quer sujar a tela do computador, né? Uma outra oportunidade de negócios que é criada aí nessa época, né? É o roubo de caminhões cheio de figurinhas, né? Direto você ouve falar, né, cara? Tá tendo escolta pra carregar os caminhões. Os caras que roubavam cigarro, né? Já, as escoltas também estão indo pros caminhões, porque os caras roubavam cigarro, estão indo roubar figurinha. Pode crer. Olha que loucura que virou. Engraçado que esses dias eu ouvi falar que capotou um caminhão, acho que um caminhão não, acho que, sei lá, uma van de figurinhas, e disse que virou uma loucura, molecada indo lá, catando figurinhas, saindo correndo. E não tem desgraça maior pra uma transportadora do que o seu caminhão ou seu veículo se envolver num acidente. Porque vai igual um urubu em cima de carniça. É uma merda, porque o caminhão capota na beira da estrada, ninguém vai nem socorrer o motorista, vai todo mundo pra cima da carga. Cara, há pouco tempo atrás teve uma loucura, cara. Um caminhão de sorvete capotou em cima de duas garotas, ou seja, elas faleceram ali, e o corpo delas ali embaixo da carga de sorvete, e as pessoas abrindo o caminhão a golpes de picareta pra pegar o sorvete. Pra pegar sorvete. Verdade, cara. Eu vi isso na TV. Que louco. Que merda, cara. Meu pai uma vez me chegou, não vou falar a marca do desodorante, meu pai chegou com um desodorante meio amassado. Trouxe pra mim assim, falou: Alexandre, trouxe pra você. Com esse eu aqui falei, elas pai, da onde que você conseguiu ser? Rapaz, eu tava na estrada, capotou um caminhão na minha frente e voou desodorante pra todo lado. Mas, obviamente, que eu não quis pegar, mas aí chegou o policial rodoviário federal e falou assim: ah, pessoal, pode pegar. Aí ele sacou lá de um policial que liberou? Um policial, cara. E meu pai pegou lá um desodorante. Até hoje eu uso o amassadinho. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, nossa fanpage lá no Facebook está aguardando o seu curtir. Aí vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá pra mandar as suas histórias sobre os assuntos. O nosso e-mail academiadetretas@gmail.com está aberto para as suas sugestões de próximos episódios. Nosso podcast fica hospedado ali no SoundCloud, é só dar um search que vocês vão achar o Academia Brasileira de Tretas. O nosso feed, para vocês assinarem nos seus iTunes e outros agregadores, tá lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre, que tá lá o feed. O Academia Brasileira de Tretas é atualizado toda sexta-feira. E você que tem uma banda de garagem e quer que ela role aqui nos BGs do nosso podcast, é só entrar em contato no academiadetretas@gmail.com que pode rolar por aqui, por que não? Qual é a banda desta semana, Alexandre? Nesta semana nós estamos ouvindo aí os paulistanos do Continental Combo. Pra quem não conhece, é uma clássica banda já do underground paulista. Exato. Cara, né? Uma banda muito bacana. É um som psicodélico, né, Walter? Sim. Dos mais interessantes. Uma garageira sessentista aí. Isso, exatamente. Quem comanda a banda é o grande Sandro Garcia. Garcia. Tem nas guitarras ali o Carlos Nishimiya também, que é um ele fantástico. Tava na TV esses dias. Tava na TV. Cara. Tava aparecendo na TV falando do Kid Vinil. Exatamente, porque ele é guitarrista do Kid Vinil também. Exato. Né? Da banda do Kid Vinil. E o Carlos Nishimiya é um dos grandes conhecedores de rock do Brasil. Então, conhecedores de rock, eles estão aí com a Continental Combo já há bastante tempo. Então, as faixas que a gente está ouvindo são do disco Conveniências na Cidade. Sensacional, o Continental Combo. Sinos que dobram uma voz, nuvens negras do céu. Ó meu Deus, vou andando procurando um sinal. No ar, na terra ou no mar, procurando um sinal. Ô Walter, e nesses apelos que a gente faz para as pessoas mandarem histórias e relatos para a gente, é tão engraçado. Se liga nessa aqui do Edson dos Reis, ele falou que na época da Copa ele não corta as unhas pra facilitar a remoção do selo. Cara, eu também... Você também não corta. Eu tô nessa minha frenética colagem de figurinha. E eu deixei pelo menos uma unha de um dedo, a unha um pouco mais comprida. Deixa aqui a unha do dedinho e depois você tira a cera do ouvido, tal qual um bom cobrador de ônibus. É verdade, cara. Tinha um cobrador de ônibus numa linha que eu pegava há tempo atrás. Ele pintava a unha de vermelho. Só uma unha. Só a unha do dedinho, do mindinho, comprida e vermelha. Mas por que diabos? Que é um estúpido. A nossa querida amiga Tatiana, ela nos disse que em uma das copas, o ex-namorado dela disse que ia toda tarde em um grupo de troca de figurinhas na praça de alimentação do shopping Praia de Belas, que fica lá em Porto Alegre, mas que a irmã dela acabou descobrindo que ele trocava mesmo, era fluidos com uma vagabunda dentro de um carro. Estacionamento do shopping. Que desculpinha do cara, hein? Eu vou trocar figurinha. Procurando um sinal.